prima que me adora. La prima que me quiere, la prima que me adora. La prima que me quiere, está de bola a bola. La prima que me quiere, está de bola a bola. Está de bola a bola, está de bola a bola. La prima que me encima, la prima me da beso. La prima que me encima, la prima me da beso. Yo la quiero por eso quiero a mi prima. Thank you.